of a rainbow. The dream of gold will be waiting in your eyes. No, I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. Don't believe in many things but in you. I do. Her faith is amazing. The pain that she goes through contained in the hope. The years spent before seem more cloudy than blue. In many ways your baby's controlling. When you haven't laid down for days, for the poor no time to be thinking. They're too busy finding ways. And I know anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets to you. I don't believe in many things but in you. Emoção para o seu coração. Músicas que mexem com sua sensibilidade, tocando seu coração. Esse é o nosso programa apaixonante, o Encontro Central. Encontro Central. Faça chorar, que toque mais forte esse medo.

o coração batendo mais forte. Encontro Central. Oh,

você de vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora. Encontro Central, o encontro de todos os amores, o encontro dos apaixonados. Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta com os recadinhos do coração. Envie o seu também para o nosso site, ouvintecentral.com. Me aguarde que eu já volto com os recadinhos do coração. Olá, Brasil dos grandes amores! Estamos voltando com o nosso Encontro Central, seu programa de amor. E a partir de agora tem os recadinhos do coração. Mande o seu também através do nosso site, ouvintecentral.com. Deixe o seu recado apaixonado, manda o seu carinho para quem você ama de verdade. Cantinho. Recadinho do coração do Felipe para Leandra em Porto Alegre. As ondas podem deixar de bater na areia, mas eu nunca vou parar de te amar. Eu amo você, só você é que eu amo. Recadinho do coração do Diogo para Marina em Cachoeira do Sul. Eu queria que você estivesse aqui em meus braços. Uma das melhores coisas do mundo é quando você me abraça. Quando você me aperta, sinto que você me ama e que você é o meu grande amor. Encontro Central. What I've been doing.